Filipenses capítulo 4, verso 19, dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você crê nesse versículo, irmão? Amém. Crê mesmo? Amém. Nós queremos que essa palavra seja absoluta, cada dia mais visível nas nossas vidas. Cada uma das nossas necessidades será suprida. Cada uma delas será suprida. Em que medida? Segundo a riqueza em glória. Aonde? Aonde, irmão? Em Cristo Jesus. Você pode imaginar assim: você vai ter o almoço e o jantar, os lanches e tudo que precisar comer e beber em qualquer hora do dia, num padrão do palácio do rei. Mas isso só vai acontecer lá dentro daquele prédio. Se você ficar no passeio do prédio, a promessa continua valendo, mas você não vai desfrutar. O jantar, o almoço, os lanches, todo o benefício que você vai ter, só se você estiver dentro do prédio. Mas eles não podiam servir aqui para mim na rua? Não, não pode mandar um motoboy na minha casa? Não, não. É dentro do prédio. Pronto. Então eu preciso adentrar o prédio. Eu preciso estar dentro do prédio. As riquezas em glória do palácio do rei, com todas as iguarias, com tudo que é mais maravilhoso que eu nem posso imaginar, é dentro do prédio. Aqui, você vai para mim e leva uma bolsinha, você embrulha umas coisas gostosas e traz para mim. Talvez até alguém consiga fazer isso, mas não vai ser a mesma coisa. E não vai suprir todas as necessidades. Um embrulhozinho com um pouquinho das iguarias lá dentro do palácio, não. Você tem que ir dentro do palácio. Essa ilustração, ela é muito boa para a gente entender o que é a vida cristã. A vida cristã não é eu e você, do lado de fora do palácio do rei, pedindo um pedacinho do bolo. A vida cristã é eu e você entrando no palácio do rei, morando no palácio do rei e não saindo de lá nunca mais, porque lá tem almoço, jantar, café, lanche, bebida, comida e tudo o que eu precisar, e no padrão do palácio do rei. Mas o que é estar dentro do prédio? O que é, como Paulo diz aqui, em Cristo Jesus? O que é estar dentro, agora não na ilustração tão limitada do prédio, mas na plenitude do que a palavra está nos ensinando, o que é estar em Cristo Jesus? Eu posso ler a Bíblia, eu posso ter uma boa vida, eu posso ser uma pessoa de fé, eu posso ser uma pessoa boa, mas o que é estar em Cristo Jesus? Cristo é a cabeça e o corpo. Se fosse só a cabeça, isso seria muito esquisito. Ele não é um corpo que só tem cabeça, então não é corpo. Ele é cabeça e corpo. Então, estar dentro de Cristo Jesus implica em eu estar vinculado nele, o cabeça, e estar vinculado nele, o corpo. E quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, é a igreja. Não é essa estrutura física que a gente vê aqui, que a gente pode dar nome, que a gente pode dizer qual denominação, que a gente pode dizer qual a regra. Não, não é essa estrutura física, mas é um grupo de pessoas que decidiram andar juntos para estudar a palavra, para viver o reino, e quando eu estou inserido nisso, eu estou em Cristo. E eu quero repetir, não é quando eu sou membro da igreja A, B ou C, é quando eu estou vinculado, quando eu estou realmente aliançado. Então eu estou em Cristo Jesus. Não é quando eu frequento as reuniões, não é só isso. Quem está vinculado frequenta reuniões, mas só frequentar reuniões ainda não declara que eu estou vinculado. Eu quero estar realmente aliançado, vinculado a esse grupo de pessoas que um dia foram salvos em Cristo Jesus, são templo do Espírito Santo, estão buscando viver suas vidas segundo a palavra do Senhor. Eu quero estar profundamente aliançado com um grupo de pessoas assim, para crescer, para aprender o reino de Deus, para que cada uma das minhas necessidades seja suprida segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus. E aí, eu e você precisamos de entender com clareza o que é estar em Cristo. Eu dei a ilustração do estar no prédio. Estar em Cristo é estar ligado a Ele, o cabeça, ter comunhão íntima, pessoal com Ele, independente do lugar, independente se tem mais alguém, se não tem, eu tenho relacionamento com Jesus através do Espírito Santo que habita em mim. Mas é também ter o relacionamento com o corpo, porque é com Ele o cabeça e com Ele o corpo, que é o relacionamento com os meus irmãos. Isso acontece na vida da igreja local, isso acontece na comunhão das pessoas. E como é que isso se estabelece? E aí eu queria usar uma outra palavrinha desse versículo, que diz assim, segundo a riqueza em glória, ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Diga comigo, necessidades. Vamos repetir mais uma vez, só não precisa repetir quem não tem necessidades. Vamos lá. Necessidades. Você ficou sem repetir? Alguém ficou sem repetir? Alguém aqui não tem necessidades alguma? Cada um de nós temos necessidades. E o texto diz que elas serão supridas num padrão elevadíssimo do palácio do rei, se nós estivermos em Cristo. Nós temos necessidades. Irmão, nós temos necessidades em três dimensões bem distintas. Eu tenho necessidades físicas, reais, palpáveis, inquestionáveis, óbvias. Você pode citar uma necessidade física? Hã? Alimento? Pode citar outra necessidade física? Respirar. Respirar? Pode citar outra necessidade física? Saúde? Cartãozinho para entrar no ônibus, como é que chama? Vale transporte? Não é uma necessidade? O irmão Fernando não tem necessidade do vale transporte, mas ele tem a necessidade do cabelinho branco, que aí ele entra na porta do ônibus, o motorista, bem-vindo. Tem que ter a carteirinha também, né? Quantas necessidades físicas, irmão? E muitos de nós passam a vida inteira para cuidar das necessidades físicas. Muitos de nós vivem a vida inteira lutando para suprir as necessidades físicas. E é possível que alguns até estejam dentro do palácio, mas ainda com muitas necessidades físicas. E o Senhor vem e diz assim: cada uma das suas necessidades físicas eu vou suprir, segundo minha riqueza em glória, se você estiver dentro de Cristo Jesus. O que é estar dentro de Cristo? É estar vinculado pelo Espírito Santo a Jesus, meu relacionamento espiritual, pessoal, e estar vinculado a Jesus através do meu relacionamento com os irmãos no corpo de Cristo. Eu tenho necessidades físicas. O indivíduo, como ser biológico, nasce e se desenvolve com uma série de necessidades provenientes da manutenção, da constituição física, funções orgânicas e outras atividades biológicas menores. Deus sabe disso. Foi Deus quem nos formou, foi Deus quem nos colocou nessa dimensão terrena. Ele sabe das nossas necessidades físicas. Nossas necessidades físicas são tão grandes que nós chegamos a usar a frase assim: eu preciso fazer minhas necessidades. A expressão absurda da necessidade física do homem pode ser essa. Se você quiser fazer suas necessidades, fazer número um, fazer número dois, você tem que ir naquele banheiro ali, ó. Engraçado, chama de necessidades. Ó. Porque é uma necessidade. E ai de mim, ai de você, se nós não encontrarmos um banheiro, nós saímos desesperados, corremos atrás de um banheiro. Me arruma um banheiro, pelo amor de Deus, entra em qualquer lugar. Porque eu tenho uma. E pergunta se alguém fica assim: ó, Senhor, eu vou fazer uma campanha de 21 dias para o Senhor me atender a essa necessidade. Não, você se vira. Vai no mato. Entra num lugar errado. Não tem jeito, irmão, de atender a essa necessidade. E se nós temos a necessidade de colocar ou de retirar resíduos, nós temos a necessidade de colocar nutrientes. Por isso eles existem. Deus sabe disso, irmão. O meu pai, o seu pai, sabe que nós temos necessidades. E ele não está satisfeito em nos ver fora do palácio dele, passando necessidades, sofrendo por causa de necessidades. Vitaminas, sais minerais, nutrientes da vida, de saúde, todo o organismo, ar, como já foi ministrado aqui, oxigênio, falado, sol. Nós temos necessidades físicas. Nós temos necessidade de nos exercitar, irmão. Estamos lá em casa numa batalha pelo exercício físico. Necessidade de exercitar. Irmão, se você não caminha, se você não faz exercício, você tem necessidade de se exercitar. Esses dias eu descobri, porque eu sempre vi uma portaria do Parque do Mangabeiras, né? Eu sempre vi uma portaria ali pertinho da casa do irmão Fernando. Tem uma portaria ali, eu sabia que entrava por ali, mas eu nunca entrei por aquela portaria. E outro dia eu estava caminhando pelo parque e eu cheguei naquele portão vindo lá de dentro. Falei: olha que interessante, já estou aqui. Então tem um parque ali pertinho, deve ser onde o irmão Fernando e a irmã Miriam caminham todos os dias, não é? Não é isso? Não, não é lá não. Ah, eles vão no JK. Mais distante, mas lá é mais plano, lá é mais fácil de ir. Irmãos, nós precisamos praticar exercício físico. Não é isso, Alfredo? Essa semana o Alfredo me mostrou o lugar onde ele caminha, né? Colado na casa dele, né? Começou, né, Anitta? Amém. Nós temos necessidades, irmãos. Necessidades físicas. E nós precisamos o tempo inteiro suprir essas necessidades físicas. Mas nós temos também necessidades emocionais. E Deus sabe que nós temos as necessidades físicas e Deus sabe que nós temos as necessidades emocionais. Nós temos necessidade de abraço. Nós temos necessidade de abraço, irmão. Você pode ser uma pessoa que não gosta muito desse negócio de ficar abraçando. Mas você não gosta por alguns outros motivos. Porque, na verdade, nós temos a necessidade de abraço. Eu não acho, não tem necessidade, não. Pois se você ganhar um do jeito certo, na hora certa, você não quer largar. Ai, que abraço bom! Nós temos necessidade de sorriso, de carinho, de toque, de palavras de amor, de elogio, de incentivo, de gratidão. Nós temos necessidades emocionais. Quais são as suas necessidades? Nós temos necessidade de um ambiente receptivo que nos transmita o senso de pertencimento. Eu pertenço. Você citou isso aqui hoje. Acho que foi você que falou sobre isso. Pertencer ao corpo, pertencer à igreja. Pertencer à família. É uma necessidade nossa, como seres humanos, pertencer a alguém, a algo, a uma instância. É uma necessidade da nossa alma. Todas as vezes que qualquer um de nós se sente excluído, nossa alma dói, sente, se entristece, fica enferma, irmão. Porque é uma necessidade. Temos a necessidade desse senso de pertencimento e por isso Deus nos colocou em família. Você pertence a uma família. Qual que é o nome da sua família, Dalva? Campelo. Campelo. A Dalva pertence à família Campelo. Aonde você for no mundo, se encontrar outro Campelo, você assim, será que é a mesma família? E aí daí a pouco já pesquisa, já olha, olha, é meu tataravô ele, olha só. A gente tem a necessidade de pertencer a uma família. E eu e você temos a necessidade de pertencermos a um corpo. E eu e você podemos tentar pertencer ao corpo do Colégio Estadual Fonseca da Silva. Eu pertenço ao corpo da OAB. Eu pertenço ao corpo da instituição eclesiástica, mas isso não atende. A gente precisa pertencer a um corpo que flui vida. Família é um corpo que flui vida, o sangue é transmitido. E igreja é um corpo que transmite vida, o sangue de Jesus Cristo. Por isso, qualquer católico gostaria de ir a uma igreja, de ter um padre que cuida dele, que liga, que atende, que pode ligar, que pode marcar para me ouvir. O senhor pode me ouvir? Qualquer um católico gostaria de ter uma igreja em que encontra, em que abraça, em que visita, em que é visitado, em que pode compartilhar as coisas, pode estar na casa. Qualquer um numa igreja evangélica gostaria de ter um pastor que pode acessar, que pode marcar, que pode consultar, que pode convidar, que pode visitar. Um irmão, uma irmã, um grupo, dentro do grupo grande, um grupo menor, uma célula, nós temos a necessidade na alma de pertencer a um corpo. Então você não frequenta o culto, porque você decidiu vir nessa igreja, e porque você gosta do pastor que prega, você gosta do irmão que canta, você gosta da irmã que canta, você pertence a uma igreja local absolutamente por causa de uma necessidade que nós podemos chamar como senso de pertencimento. Eu pertenço. E Jesus diz isso de uma forma tão interessante quando João escreve e declara assim: aquele que não está ligado na videira é um galho que seca. Até o galho da árvore, se ele for cortado, se ele não pertencer à árvore, ele murcha e seca. Uma pessoa precisa pertencer a uma família. E aí você vai entender por que o diabo trabalha tanto para criar inimizade e dividir a família e emburrar um com o outro para que haja um processo gradativo de desvincular, de romper e de não pertencer mais àquela família. Não quero ver essa família, não me interessa essa família, não quero ser isso, não. E aquilo vai ferindo a alma de uma pessoa. Porque cada um de nós precisamos pertencer a uma família. Por que é que o diabo trabalha tanto com o adultério? Porque assim ele quebra a unidade da família, aquele senso de pertencimento. Por que é que acontece isso na vida da igreja? Porque o diabo sabe que se ele gerar esse ambiente só de superficialidade, de não pertencermos uns aos outros, ele destrói fácil. Mas se nós formos um corpo unido, meu irmão, se esse dedinho aqui, ele se machucar, o corpo inteiro trabalha para produzir pus. Sabe o que é o pus? É o corpo repulsando, rejeitando e expulsando a enfermidade. Então eu e você temos uma necessidade na alma que se chama pertencer. Eu preciso pertencer. Quando nós falamos de célula, de pequenos grupos, nós não estamos falando apenas de uma atividade da igreja, nós estamos falando de uma visão muito mais alargada. Eu tenho uma necessidade na minha alma de pertencer a um pequeno grupo. E se essa necessidade não for suprida, seja porque eu não dou conta, seja porque eu não sei disso, eu vou tentar supri-la de outra forma. E ao tentar supri-la de outra forma, eu vou me machucar, porque não existe outra coisa que supra a minha necessidade de comunhão, senão comunhão. Não existe nenhuma outra coisa que supra a minha necessidade de pertencer ao corpo e receber vida, senão em família e no corpo de Cristo. Que são as duas únicas instâncias em todo o mundo, em todo o universo, em toda a eternidade, que transmitem vida. Que, na verdade, são a mesma instância, Cristo. Eu tenho essas necessidades. Eu preciso ser envolvido, chamado, parabenizado, reconhecido, elogiado, contado, eu preciso disso. Eu preciso estar conectado. É uma necessidade. Não foi em vão que Paulo ensinou que a vida da igreja é um corpo em que os membros são ligados entre si. Nós lutamos para satisfazer as necessidades físicas. Todo dia. Batalhamos. Nós lutamos para satisfazer as necessidades da alma. A gente veste uma roupa melhor e vai àquele lugar com uma roupa chique. E às vezes a gente não percebe, mas talvez alguns estejam tentando ser bem aceitos. Eu não vou naquele casamento de jeito nenhum com o mesmo vestido. Não vou. Eu não tenho outro vestido, não me peço que eu não vou. Por que não vai? O temor de não ser aceito. Não é o temor de não ser aceito. O que eles vão pensar se eu estou no mesmo vestido? Qual o problema de ir com o mesmo vestido? Na verdade, é o temor de não ser aceito. Porque há uma necessidade da alma do homem de ser aceito. Lutamos para sermos aceitos. Fazemos alguma coisa, fazemos tudo. Alguns fazem coisas loucas para ser aceito por alguém, para ser aceito numa instituição, para ser aceito numa organização, para ser aceito num pequeno grupo. E Jesus vem e diz assim: se você quiser pertencer ao meu corpo, só preciso de uma coisa: tome a cruz e siga-me. Me ame de todo o teu coração, siga os meus mandamentos, então você vai pertencer a mim. A qual família? A família eterna de Deus. Assim como o diabo faz tudo para que eu e você não pertençamos uns aos outros. Tem uma ministração lá no site que diz assim: você não pertence a você. Uma boa ministração para você reouvir ou ouvir se nunca ouviu. Lutamos tanto que a necessidade vem, que quando a necessidade vem, corremos atrás do que precisamos. Nós corremos, irmão, corre atrás, eu tenho que correr atrás, corre atrás. Se for do banheiro, você já sabe que é assim mesmo, eu tenho que correr atrás, tem uma necessidade. Se for do alimento, alguém vai roubar, mas vai correr atrás do alimento. Alguém vai tomar. E não precisa nem estar com fome. Às vezes é um jantar assim, com uma certa, um grupo maior de pessoas. Os que vão na frente, enchem os pratos. Por causa da necessidade física que nós temos. Rapaz, me dá aí um. Se você for ao supermercado fazer compras com fome, você vai ter uma conta mais alta. Porque você... é a necessidade de comer, a necessidade de beber, e nós lutamos pelas necessidades físicas, nós lutamos quando as necessidades emocionais vêm. Se elas não forem atendidas, viram um estrago, irmão. Eu fico com raiva, eu fico magoado, eu fico com ódio, eu não apareço lá mais, eu vou me defender, porque eu preciso encontrar minhas necessidades da alma satisfeitas. E se alguém logo de cara descobre que não, ele não quero ver sua cara nunca mais, você não atende minhas necessidades da alma. É óbvio que ninguém faz essa análise tão assim, tão rebuscada na terminologia, mas na prática é isso. Não quero ver sua cara nunca mais. Por quê? Porque você não satisfaz as necessidades da minha alma. Nós lutamos, irmão. Agora, as necessidades físicas são muito definidas. Há uma dimensão de necessidades físicas que é inquestionável. Alimento, ar, sol, dinheiro, vale transporte, uma série de coisas. Há uma outra série de necessidades físicas que talvez não seja para você, mas é para mim. Talvez não seja para mim, mas é para você. Alguns têm a necessidade física de andar com uma roupa só de tal marca. E aí vai entrando na dimensão da alma. E as necessidades da alma não são tão claras quanto as necessidades físicas. Mas se nós corremos atrás das necessidades físicas, nós corremos também atrás das necessidades da alma. E ao corrermos atrás das necessidades da alma, a gente vai se ferindo, porque as necessidades físicas a gente resolve com mais facilidade. O banco nos ajuda, o gerente nos ajuda. A Crefisa diz assim: crédito para negativados. Você riu porque você sabe o que é isso. Crédito para negativados. Crédito para quem não tem crédito, né? Não tem um negócio também aí de vinculado na conta, aposentados, professores do Estado, não tem um negócio assim? Você faz o financiamento imediato e ele já vai lá e fica escoando do seu salário direto. Não é difícil corrermos atrás de resolver os problemas das necessidades físicas. Já é mais difícil nós resolvermos os problemas das necessidades emocionais. Mas eu disse que são três: necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Se eu e você podemos correr atrás de resolver a necessidade física, ainda que com mais dificuldade resolver ou tentar resolver a necessidade emocional, quanto às necessidades espirituais, não há nada que eu e você possamos fazer. Nada, nada, nada. É impossível a mim e a você, seres espirituais, mas enclausurados numa dimensão física, sairmos desta dimensão física e corrermos em busca de recursos espirituais. É impossível. Então, Jesus chegou diante do Pai e falou assim: Pai, envia o Espírito Santo. E ele não apenas pediu uma vez, ele disse que ia rogar. Eu rogarei ao Pai, e eu tenho certeza, ele vos dará o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará com vocês todos os dias, e ele vai conduzir vocês a toda a verdade, e a verdade é o alimento espiritual que você mais precisa, porque a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Foi ele quem disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Senhor, eu tenho corrido tanto atrás das necessidades físicas. Senhor, às vezes eu guerreio pelas necessidades da alma, mas, Senhor, eu não tenho me empenhado nas necessidades espirituais. E eu já sei que eu não posso fazer nada por isso. Mas se eu tiver um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, então eu terei necessidades espirituais satisfeitas. E as necessidades espirituais, elas satisfeitas, transbordam para a nossa alma e satisfazem as necessidades da alma. E transbordam para a dimensão do corpo e satisfazem as necessidades do corpo. Por isso Jesus diz em Mateus 6, busca primeiro o meu reino, minha dimensão espiritual, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós fazemos o inverso. Nós corremos atrás das necessidades materiais, corremos atrás das necessidades físicas. Se der tempo, nós tentamos ser um bom crente e proceder disciplinadamente para a gente ser merecedor das coisas espirituais. Mas o Senhor disse: não, você entra por um caminho gratuito, que se chama Cristo Jesus. E se aliança no meu reino, no meu corpo, e anda junto, que você terá satisfeito as necessidades espirituais, que vão resolver as questões emocionais, que vão também suprir as questões físicas. Senhor, eu preciso viver essa realidade no meu dia a dia. Mais do que isso, eu e você podemos dizer: eu quero viver essa realidade. Mas eu queria ainda deixar claro o que são as necessidades espirituais. Quais são as necessidades? Eu posso dizer das necessidades físicas. Eu já mencionei aqui que elas são claras, as mais claras. Comida, alimento, saúde, vida, almoço, carro, transporte, salário. Você pode enumerar, com facilidade você vai enumerar uma lista gigantesca de necessidades físicas, óbvias. Quais são as necessidades da alma? A gente também enumera elas, mas elas são sempre assim mais abstratas, mais difíceis de serem explicadas e mais difíceis de serem conquistadas. Mas quais são as necessidades espirituais? Se nós formos fazer uma lista, como são necessidades espirituais, pertencem a um universo espiritual, e o universo espiritual é ilimitado, eu não tenho como fazer uma lista. As físicas, que são limitadas, eu não tenho como fazer uma lista, quanto mais as espirituais, que são ilimitadas. Então eu não preciso me preocupar em fazer uma lista das necessidades espirituais. Eu preciso ir para diante de Deus em cada uma delas e pedir: Espírito Santo, já que não sou eu que busco a minha força, me traga alguma delas. E o Senhor Jesus vem e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Eu estou dividindo a minha autoridade com vocês, o meu corpo, e é a minha autoridade no meu corpo que vai dar a vocês condição de fazer o que é preciso fazer nessa terra. Então, autoridade é uma necessidade espiritual. Então Deus vem e diz que toda autoridade foi dada por ele. Os governos, os professores, a polícia, aquela pessoa que cuida de cada setor, de cada área, na sua autoridade, ela é um instrumento de Deus para me abençoar. Se eu me submeto a essa autoridade, eu estou me submetendo a uma provisão espiritual que Deus disponibilizou para mim. Por isso, um filho, quando honra os seus pais e o obedece, filho, honrai seus pais e tereis longevidade. Ele está debaixo da autoridade dos pais. Então, ele está debaixo de uma provisão espiritual de bênção. E autoridade, liderança, é uma necessidade espiritual. A esposa está debaixo agora não da autoridade e o sacerdócio do pai, agora da autoridade do sacerdócio do marido. E ela ali, ela é abençoada. Da mesma forma, se o novo funcionário chega hoje na empresa, começou como office boy, o menor dos office boys, mas se ele se coloca debaixo da autoridade do seu chefe, ele pode prosperar. Se ele aprende, se ele segue, se ele obedece, se ele vai naquele rumo, ele vai prosperar. Então chega um determinado momento que agora ele se coloca debaixo da autoridade da professora do quinto ano e ele segue o que a professora está instruindo e ele ouve a professora e ele se conduz debaixo da autoridade da professora. No final do ano ele tira nota boa e passa para o próximo ano, e no próximo ano ele agora tem sobre ele a autoridade de outros professores. Se antes era só uma professora que dava todas as matérias, agora já são 5 professores. E chega na faculdade, é uma instância maior ainda de autoridade, ensinando coisas mais profundas ainda. E se ele se submete, ele é aprovado, porque ele aprende e ele prospera. Da mesma forma, no casamento, na família, na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus, o princípio da autoridade é uma necessidade espiritual de todos nós. Eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus, e não só o Jesus cabeça, mas o Jesus corpo. Então eu me vinculo aos meus irmãos. Não é porque aquele irmão tem mais autoridade do que eu, mas é porque eu preciso do meu irmão. Porque através do meu irmão eu vou receber algumas coisas que eu não recebo por aí, que eu não recebo fazendo jejum e oração, que eu não recebo pedindo que um anjo apareça. Tem coisas que nós só recebemos quando o sangue flui entre os membros do corpo. Você está entendendo isso, irmão? Você está compreendendo isso, irmão? Deus no céu colocou na terra pessoas com identidades que geram provisão, proteção, direção para cada um de nós. E nós estamos cada dia mais distantes dessa verdade, porque a verdade desse século é cada um por si. E a verdade desse universo, dessa sociedade, que todos têm acesso à informação, que todos consultam a internet, que todos conhecem o Dr. Google, que todos perguntam ao Pastor Google, que todos vão ao Deus Google, é a realidade dessa sociedade assim: eu vou do meu jeito. Não me interessa o que você pensa, não me interessa o que você faz. E nós vamos nos aproximando cada dia mais lá do que aconteceu no início. O que aconteceu no início? Um anjo chamado Lúcifer disse: eu não quero mais ficar debaixo dessa autoridade. Eu quero estar acima dessa autoridade. Eu não quero mais ficar debaixo da autoridade desse professor, eu vou fazer do meu jeito. Eu não quero mais ficar debaixo da autoridade desse guardinha de merreca. Eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero ficar debaixo da autoridade desse governador, desse pai, dessa mãe, desse marido, dessa esposa, desse pastor, dessa igreja. Eu quero ir do meu jeito. Então, nós retiramos de nós a provisão espiritual chamada liderança, autoridade, que é uma das necessidades espirituais mais vitais para essa vida terrena. Então fazemos o que o diabo queria, que a gente seja independente. Corta a veia, corta o cano, o fluxo, a conexão, e eu fico do meu jeito. Senhor, eu preciso entender o que é ter uma autoridade sobre mim. Eu queria orar com os irmãos. Liderança é uma necessidade espiritual. Poderíamos usar a expressão cobertura. Embora essa palavra não apareça na Bíblia, ela expressa o que eu estou ministrando. Respaldo de uma instância superior. Respaldo de Deus juntamente com seus anjos, porque são os anjos que nos livram do mal. A irmã Dalva veio testemunhar que essa semana Deus livrou ela do assaltante. O assaltante armado chegou na pessoa da frente, roubou tudo e não parou nela. E não levou o dinheiro que ela estava, que nem era dela, um dinheiro grande na bolsa. E Deus cercou a irmã Dalva com os seus anjos. Nós temos a necessidade da cobertura dos anjos do Senhor. Nós temos a necessidade de estar dentro do palácio. Nós temos a necessidade de estar em Cristo. Nós temos a necessidade de estar nele, que é o cabeça, e estarmos nele, que é o corpo, a igreja. Nós temos necessidade desses vínculos, irmão. Traz proteção. Nós temos a necessidade da paternidade terrena, biológica, que gera paternidade emocional. Nós temos a necessidade da paternidade espiritual. Nós temos a necessidade de autoridade sobre nós, que nos trazem instâncias de organização, provisão, direcionamento com motivação. Eu não sou líder de vocês se eu não estiver sendo coberto por alguém. E eu quero dizer a você, como assim um selo nessa ministração, eu e a Dani não estaríamos mais aqui, não teríamos vencido cada uma das batalhas que vencemos aqui com vocês, se não fosse a cobertura pastoral do Azaf e da Rosana sobre nós. Nós entendemos isso de uma forma assim maravilhosa. Deus nos deu um dom, um presente, o pastor sobre a nossa vida. E agora eu estou entendendo, não é o Azaf pelo Azaf, não é a autoridade pela estrutura, mas é algo espiritual. Eu tenho necessidades espirituais, e uma necessidade espiritual absoluta que o Senhor vai nos ensinando é: eu preciso que alguém esteja me cobrindo. Nesses dias, nós estamos experimentando como igreja como nós necessitamos de uma autoridade espiritual sobre nós na dimensão do ministério apostólico. E como Deus está fazendo isso, e como nós estamos ampliando o entendimento. Meu Deus, eu precisava disso e não sabia. Como o Senhor trouxe provisão? Porque Deus é quem traz as respostas para as necessidades espirituais, como talvez Deus esteja trazendo para mim e para você hoje de manhã, quem sabe pela primeira vez, quem sabe relembrando o princípio espiritual de andar debaixo de uma autoridade. E vocês conhecem o pastor Moisés Cavaleiro de Moraes. Deus nos deu a graça de tê-lo aqui. É quem cobre a vida do Azaf há 38 anos. E aí você vai lá, você vê que eles vivem assim. Quantos irmãos? O corpo de Cristo, em qualquer lugar do mundo, vive assim. E eu não quero viver de outra forma. Eu preciso dessa provisão espiritual, que estabelece sobre mim o fluxo, o fluir de uma série de outras coisas, como, por exemplo, pertencimento. Eu não preciso mais ficar angustiado na minha alma, porque eu estou vinculado ao corpo de Cristo. Eu não apenas estou olhando a igreja que eu participo, eu estou vinculado ao corpo. Eu não sou qualquer um, não. Satanás não vem aqui não, porque eu sou membro do corpo de Cristo. O sangue que corre na minha vida é o sangue de Jesus Cristo. E quem está sobre mim é Jesus, aquele que te pisou a cabeça na cruz do Calvário. Saia em nome dele. A gente acha que talvez uma atitude como essa, ou palavras como estas, são palavras religiosas, mas não são. São palavras funcionais da vida terrena de alguém que é um ser espiritual. Você está compreendendo, irmão? Eu queria que nós orássemos, que nós colocássemos diante do Senhor, que nós pedíssemos ao Senhor de todo o nosso coração que fizesse isso conosco. Feche os seus olhos. Enquanto eu leio esse texto, continue com seus olhos fechados. Deus disse a Moisés: Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito de Deus, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade. Moisés estende as mãos sobre Josué, porque ele já tem o Espírito Santo. Chama o sacerdote, que é uma autoridade no meio do povo, e põe sobre ele da tua autoridade. Porque toda a congregação dos filhos de Israel vai andar debaixo da autoridade dele. Irmão, eu teria muita dificuldade em falar essa palavra se eu estivesse buscando que vocês me seguissem como autoridade. Mas o meu desejo é que cada um de nós, a começar de mim, vivamos debaixo de autoridade. Não apenas nominalmente, mas tenhamos esse entendimento espiritual de forma plena. Satanás, eu ando debaixo da autoridade, por isso eu posso dar ordens. Eu te dou ordem. Senhor, eu posso te pedir isso porque eu estou vinculado ao corpo. Estar vinculado ao corpo significa estar em Cristo. Estar debaixo de autoridade significa estar vinculado em Cristo, que é quem tem toda a autoridade e deu autoridade aos homens. E estar em Cristo significa a garantia de que cada uma das minhas necessidades será suprida. Sejam as físicas, sejam as emocionais, sejam as espirituais. E eu quero estar em Cristo. Eu quero olhar para os meus irmãos, todos eles, como autoridades de Deus sobre a minha vida. Eu preciso da comunhão com eles, eu preciso da oração deles, eu preciso de uma palavra de através deles, eu preciso de gastar meu tempo com eles, eu preciso dos meus irmãos, porque eles são membros do corpo de Cristo, e eu preciso estar vinculado ao corpo. Eu preciso me reunir na cela, eu preciso estar no culto, eu preciso ligar para meus irmãos, eu preciso pedir oração, eu preciso receber, eu preciso convidar, eu preciso chamar para o almoço, eu preciso dar um almoço, eu preciso responder um convite. Eu preciso andar mais junto com a minha família biológica e com a minha família espiritual. E eu quero pedir ao Senhor nessa manhã que tudo que o diabo fez contra a minha família biológica, nos dividindo, dificultando estar juntos e deixando o sangue fluir, a comunhão fluir, os nutrientes fluírem, eu quero que sejam quebrados em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir ao Senhor sabedoria para eu estar debaixo de autoridade. E, Senhor, assim fluindo todos os nutrientes espirituais, que são uma lista incontável e que são necessidades minhas. Eu vou abrir a torneira da fonte inesgotável, estando vinculado com os meus irmãos, debaixo da autoridade do corpo de Cristo. Foi Deus quem estabeleceu as autoridades. Eu preciso de autoridades e lideranças sobre mim. Meus pais, quero honrar meus pais. Quero honrar meus pastores. Quero honrar os policiais, os governadores, os professores, o caixa da padaria. Eu não quero ser independente. Eu quero estar debaixo de autoridade. Em qualquer momento da minha vida, eu quero respeitar aquele que está perto de mim e tem autoridade, que seja num metro quadrado. Que seja o assessorista do elevador, ele tem autoridade ali. Eu quero absorver no meu caráter, no meu estilo de vida, o conceito espiritual de autoridade. Porque eu tenho necessidade espiritual de estar debaixo de liderança, de estar debaixo de autoridade. E eu aprendi, eu entendi isso hoje, Senhor. Ou, Senhor, o Senhor está ampliando esse entendimento meu. Uma mãe como a senhora, a autoridade de uma família. Um pai, a autoridade de uma família. Meu professor, não vou desonrá-lo, desrespeitá-lo, mas ele é a autoridade de Deus nesta sala. Eu quero olhar para as pessoas com honra, por considerar que foi Deus quem as colocou como autoridade sobre mim. E isso é provisão de uma necessidade espiritual inquestionável. Eu preciso ser discipulado na palavra, para o caráter de Cristo. Eu quero estar junto com meus irmãos. Se você tem algo a dizer ao Senhor, você vai poder se colocar de pé e orar ao Senhor. E colocando-se de pé, você está dizendo: Senhor, eu estou declarando publicamente para os meus irmãos aqui, para o pastor que ministrou essa palavra, eu recebo, e também para o mundo espiritual, para dizer a Satanás que, apesar da corrupção do pecado na minha carne, apesar de eu ter alguns episódios, talvez não poucos, de eu viver independente, apesar de eu ter relatos de que corro atrás das necessidades físicas demais e nunca me preocupei tanto com as necessidades espirituais, na verdade eu corro atrás de Deus é para que Ele supra minhas necessidades espirituais. Talvez eu corra atrás de Deus para que Ele supra as necessidades da minha alma, mas eu estou correndo atrás de Deus hoje pela manhã para Ele suprir minhas necessidades espirituais. E se eu buscar o seu reino, que funciona assim, todas as demais coisas me serão atendidas. Talvez você tenha uma questão em família, um cunhado, uma cunhada, um filho, uma filha, um pai, mãe, tio, tia, um agregado, um sobrinho. Talvez você tenha algum conflito em família que o Espírito Santo está te dizendo: você vai vencer pelo princípio da autoridade espiritual. Aí eu convido você a ficar de pé e dizer: Senhor, eu quero nessa manhã entender os teus caminhos, o teu reino. Eu quero entrar no teu palácio. Eu quero estar em Cristo Jesus. Eu quero estar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Eu quero estar debaixo da autoridade de todos aqueles que Cristo Jesus nomeou nessa terra. Eu quero viver isso de forma pura, bonita, linda, frutífera, justa, perfeita. Eu quero isso para a minha vida. Convido você a levantar a sua voz e a declarar isso. Eu convido você que talvez não tenha entendido a pedir: Deus, eu me submeto à tua autoridade nesta manhã. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor está me fazendo ouvir essa ministração pela internet. E eu quero me colocar debaixo da tua autoridade, da liderança do teu Espírito, da liderança daqueles que o Senhor colocou sobre mim nessa terra, meu pai, minha mãe, meus professores, meus chefes, meus líderes, meus pastores. Eu quero viver tendo esse princípio como algo inegociável na minha vida. Levante a sua voz e ore a Ele. Convido você a orar com quem está ao seu lado e pedir ao Senhor que o fortaleça, que o abençoe. Senhor, ajuda-me e ajuda o meu irmão a entender não apenas com o intelecto, mas a ter recebido no Espírito uma provisão. Eu preciso não apenas da autoridade sobre mim, por obediência cega. Não, eu preciso ver esse princípio do teu reino, porque eu preciso estar em Cristo. E estar debaixo de autoridade, compreendendo isso, é estar em Cristo. Faz assim com meu irmão. Faz assim comigo, Senhor. Eu não venho à igreja porque deu tempo de eu vir à igreja. Eu venho à igreja porque eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso estar debaixo da autoridade dos meus irmãos no corpo de Cristo. Eu preciso estar debaixo da autoridade da palavra que será ministrada, do fluir de Deus no altar do louvor. Eu preciso, Senhor. Suprir as necessidades físicas é mais fácil. Suprir as necessidades emocionais, eu me viro. Mas eu preciso suprir as necessidades espirituais. E hoje o Senhor faz isso comigo. Diga a Ele com suas palavras: eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor. E eu recebo para mim, Senhor.